A noite quero caminhar e a vista contemplar, pintando a cidade. Compartilhei a noite e o dia com você. Ninguém te esqueceu. Eu estarei de volta quando chegar o amanhecer. Nossas mãos unidas, ninguém nos impedia. Dançar igual bailarinas sob o estrelado céu. Me pergunto como você transmitiu artes tão vivas. Eu te quero junto a... Dançar na chuva com você. Olhar de encontro ao meu, me sinto protegida. Esses momentos hoje são tudo para mim. Não posso me abater, e onde quer que esteja, sua lembrança vou levar. Desejo sua atenção, suas histórias. Quero ouvir as boas e ruins. É quase como flutuar. A hora de dormir vai chegar. Vou cantar pra te acalmar.